Agora, caçadores. Agora, caçadores. O baile do Patrese vai trazer o maior show de marcantes. Show de marcantes. Show de marcantes. Patrese. As melhores recordações musicais da sua vida. O top DJ do Pará irá trazer para você e vai fazer você viajar aqui no gigante Crocodilo. Crocodilo. Aqui no gigante Crocodilo. Vai, meu top do Pará. Comece o seu repertório de sucessos. Bora começar! O ponte da Copa! Olha a Jaque, bora! Pra começar, pra começar, pra começar! Renatinho da TF, vamos lá! Um, dois, três, pra cima! Passando desse jeito, ó. Patrese. Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo, meu mar. Então vem, vem. Eu vou dormir. Meu parceiro Rodrigo. Plataforma comigo também. O Ariel. Super Tese. O Preto Lopes. Quebra tampa, papai. Galera da pedreira. Eu vou. Empresário da Ilson. Tá comigo também o gringo! Não quero mais chorar, cansei de te esperar, sozinha, triste nesta solidão. Não posso suportar, com você eu quero estar, e ser perdido do meu coração. Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Dance, dance! Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. E aí, Breno Mecânico, bora, garoto! DJ do Pará. DJ, me amo você, como jamais eu amei alguém, como jamais eu amei alguém. Olha, gente, o balde da cerveja é R$22. E cada vez mando lá no bar, só na mão do garçom, R$22 só. Vamos lá, Marcelo. Sinta a força. Iva Nunes também, Multimarcas. E o seu parceiro D2 tá comigo também, um abraço. Amor junto a você, saber viver, desejo tanto te encontrar. E dá-lhe meu top, dá-lhe meu top. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. É Tony Dan. As melhores do Ponte. Playboy, a dona Cleo também. Já apresento com a gente. Vamos lá, vamos lá. Acordei, a família mais uma. Zamorim, é isso, é? A gente é vai também. Sem miséria. De Canudos. Alô, Bani! Se não sinto calor do teu corpo, amor. Galera do rock também, já apresenta com a gente. É frio, se não estás com areia branca. Tu escorregaste das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado. E agora? É pra dançar, pra dançar. Não ouvi nada. Agora, encontrar alguém. Minha sem miséria, meu irmão. Vivo sem ninguém. Quero fugir da solidão. Muita falta, Jean. E o parceiro Jean já presente com a gente também. Um abraço a você, Jean. Bora, Farinha. Bora, Thaís. Na moral. Toca! Toca! Patrese. A verdade que eu sou o mar. DJ Patrese! Todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você. Fala, meu croco! Negro, o som que faz você. E aí, Fagner? Segura, seu miséria! A paixão de quem é de eu, sou e de Elson. Vão tocar seu coração. A manha da aranha. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Pra relaxar, pra curtir o ponte. Patrese. Trai-me. Trai-me. Dá-lhe meu gigante. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Vai dançando, vai dançando. Ela está me filmando. Eu acho que ela... É aniversário do meu parceiro, empresário Júnior da TF. Aí, Júnior. Paulinho Play também. Todo mundo aqui, ó. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Ô top! O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Do seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. Deve estar percebendo que eu gosto de brega assim que lambada. E aí, meu quê? Um abraço do Patrese, garoto! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Meu amor, venha pra cá. Deixa! Deixa de bombagem. E o quê? E o quê? Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Mais uma vez! Meu amor, venha pra cá, deixa. J, sei que eu te encontrei e nunca mais eu quis saber de separar. O top DJ do Pará! O amor que eu sonhei. Pra dançar! Nossa história começou em uma festa com o J, sei. E agora que te reencontrei. O Eric Nunes do Whisky. Bora, Eric! Vamos lá, vamos lá! Nosso amor. Agora. O tempo não vai nos separar. Tem um campeão. Já sei que te amo. Já sei, eu já sei que te amo. Já sei, eu já sei que te amo. As batidas. Gigante Crocodilo Prime, a maior evolução de aparelhagem de todos os tempos. Como é que é? Então toma! Quem gosta é o Zé de Delira, meu irmão! Desce o pacotinho! De gaçar! Amazon. E aí, capacidade do distrito? Foi como um ano em um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. R2 também no distrito, junto com a capacidade aí, doidando tudo, se desgraçado. Bora! Bora, Chico! 5-2! Olha o Ricardo, olha a Lorena, meu parceiro Deco, sua esposa também. É casado agora. É mais Deco, Deco. Me apaixonei. Assim, na batida, no gingado, caqueado e toma. As melhores aqui, ó. Essa música é top, meu irmão. Bora. Patrese. O top DJ do Pará. Vai, meu top do Pará. Vai, Bia. Gatona. Pensei tanto em você. Onde estás? Preciso dizer que já não sei viver sem você. Bem light, bem na mão. Daqui a pouquinho tem um show, tem a pressão. O seu toque me faz sentir. A paixão renasceu em mim. Te entrego meu coração. Meu amor, amor. O quê? Quero sentir teu amor. É você, pois eu não posso viver. Sem você, eles vão te conquistar. Vem sentir, sem vergonhas vão te encantar. Quero sentir teu amor. É você, pois eu não posso viver. Sem você, eles vão te conquistar. Vem sentir, sem vergonhas vão te encantar. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, empresário Betinho Playboy. E aí, Clé? Com você, amor, eu sinto por tentando parar. Vamos lá! Guerreirão, emoção. Paulo Lima. Piranga, isso? Só primeira dama, Adriane, do líder, o Fagner também, apresentando tudo a sem miséria. É nóis! É o som, meu amor, medo, só medo quando eu escutar. Guerreirão, poder não me parar. Pode vir! É o baile do Patrese. Pra cima! E o quê? Eu queria te dizer que não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução pra poder te convencer. Me amar. Vem me amar, vem me amar, vem! Meu dia escureceu. Tiro no camarote, garoto. Minha TV. Bailando, bailando, bailando. Agora eu quero fugir de tudo que lembra você. Pensei que o meu amor era pra todo. DJ Patrese. Também o Barbudinho, Barbudinho Saúde, o DJ Marlon. Well, every night buttons have been struck between the seven bowls and the bells. Prehistoric got its truck and the city can be. Para o mecânico, para o mecânico. Echo to what the dinosaur. Sei que tu quer. All doing a monster match. Most of the Breno, man. Agora I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you. And you need a trick. Cima, é o ponte da Copa! E ele! Crocodilo! Se você quer, então vem. Porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem que... O pote delira! Só pensa! Foi inocente me entregando loucamente como que ser... Engraçado. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me machucou, magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente como que ser uma mulher. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Acho isso é tão superficial, acha que é normal, um harém. E se não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. Bailando! Crocodilo. Crocodilo. Gigante Crocodilo Prime. DJ Nini. porra de show, pô. O tempo passou. Bora, Ricardo Rios. Bora, Lorena. Bora, Deus. Patrese. Só não posso explicar. É o baile do Patrese. Porque o destino. Olha, gente! Dia 16 agora no sábado. Acontece o aniversário do seu parceiro. E aí, Patrese, o top do Pará. Lá no Cangalha Show. Cangalha. Festa vai ser no Cangalha. O baile vai ser no Cangalha. E o detalhe: a mulherada não paga a festa toda. E a galera não paga também até meia-noite. Vamos lá, mulherada liberada por conta do bicho. Bora! Olha a barba. Vai morrer o bicho agora. Cadê o Pio, rapaz? Salgado top é do Pio. Bora, Pio, pra cima, meu irmão. Esse tem moral. Estou te esperando e você não vem. Um abraço aí, equipe Lobo. Lobo Mania, o Ian, o Jorge e o Jean. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Eu errei te amar demais. Preciso ser. Gigante Crocodilo Prime! Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Que bate muito forte. Yomo, yomo! Nudos também, aí Bane e o Diego tá comigo. E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. E yeah. É impossível que a magia seja mesmo eternamente. Quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente. Fazer planos pra nós dois. Morrer de ciúme. Me sentir apaixonado. Rabiscando em guardanapos. Caprichando nas palavras. Pra dizer o quê? Pra dizer que eu te amo. Vai, vai, vai! I ain't gonna wait, I ain't gonna wait, I ain't gonna wait no more. pra quê? Pra que brigar? Se a nossa história de amor chegou ao fim. Tá de tonelada! De amor só e vim de corpo. Foram todas em vão. Aí, DJ. Se liga. Dig, dig, down, down. Príncipe negro é quem vai tocar amor. DJ é de sim, de eu sei quem vão comandar. Vou amar só você. Mais um beijo. Dig, down, down. Sou maluquinho por você, amor. Estou curtindo uma mega coroa eletrônica. Vou amar só você. E meu amor. Vai, vai, vai. Vai pra cima. Cima! Gigante Crocodiluna. E aí, meu produtor carioca? É nóis, meu irmão, bora! Produtor Felipe Lopes também na área. Vem do jeito. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos para os dois. Diz que não. E o amor! Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Tudo no amor, no amor, no amor. Se fiquei aqui foi por você. Equipe GDC de coração. Eu só quero você agora. Então toma! No momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Uhul! O top DJ do Pará. Nova mania do Melody, Valbinho dos teclados. Aniversário de empresário Júnior da TF. Um abraço a você, Júnior. Parabéns, moleque. Jaca Pau também. Isa Costa. A Júnior também. Júnior Souza. Tudo aqui, ó. Deixa na batida, deixa na batida. Bora, bora, bora que tá na hora. Bora que tá na hora. Toma, toma, toma. E doida esse bagulho. E doida, tá um baile do patrão. E doidando, e doidando, e doidando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma pressão. Vai começar o bagulho doido. Apaga tudo que o show vai começar. Como é que é? Tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. É o ponte! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. 3, 2, 1, explode! É o baile do Patrese. Agora! O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido e doido. As melhores. Uhul. Então diz. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora vejam só. Como é que é? O jogo virou. Vitinho Playboy. Dois também do distrito. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. E agora, Daniel Cardoso, me segura, Melano. Daniel Cardoso tá na área. O teu jogo eu sei jogar. É nóis, é nóis. Porque você não sabe o sentido que dá. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Ei, não. Boutique Multimarcas é a Belinda mais famosa do estado do Pará. E chegou novidade, meu irmão. Boutique Multimarcas, Boutique Multimarcas é Belinda. Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade é Gilson Lanches. Barbearia da Vila, tudo no telão. Do telão, barbearia da Vila fechado com o Patrese também. Vambora. Ricardo Chitori, o homem do gasto animal. E dance pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Bora na batida. Bora na batida. Vai começar o baile do Patrese. Vai começar o baile do Patrese. É o baile! Baile do Patrese! É o baile do Patrese! Quando ele entra o som. Bora, Renan Lima! E o César Augusto! É pressão pra todo lado! Hugo! Pressão pra todo lado! Pressão pra todo lado! Pressão pra todo lado! Pressão pra todo lado! Pressão pra todo lado! Pressão pra todo lado! Pressão pra todo lado! O Patrese tá doido! Dá-lhe meu top do Pará! Patrese! Dá-lhe meu top do Pará! Patrese! Ah! Patrese! Ah! Patrese! Ó! Patrese! Vai! Patrese! Vai! Vai, Patrese. 3, 2, 1, Felipe. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Aí, tchau, tchau. Sorriu pra nós, nuvens formaram nossa imagem. Olha o bebezinho croco na área também, a dona Fernanda. Tadinha, bora lá. Coração explode pela boca e a nossa daí, fica Lona. Rouca. Leonardo Zumildes. Verdade, amor. Ei, que é porco, nosso amor. Bora, Nanã! Um abraço pra tua irmã, viu? É nóis! E o quê? Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos. Porque contamos. Tá de crocô, bicho! Me chama loucos. E vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando e vai bebendo, vai bebendo, vai fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Toma! O parceiro R2. Um abraço também à família Cena. Los primos aqui. E aí, Cena, los primos. Tudo junto e misturar. E vai tremendo, vai virando, vai tremendo, vai tremendo. Que o Patrese tá endoidando, endoidando. É muito tel, vai. Tá de novinha, lourinha. A novinha linda que mora aqui no lado. O quê? Tá cheia de papinho no WhatsApp. Tô com gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doidinho se encantou. Então diz: vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. É no gigante, loura. Vem e brota aqui na base. Gigante Crocodilo Prime. Passa. Vou te passar a fita. Como é que vou é? Vou te passar a fita. E vou te passar a fita. É no gigante, fita, no gigante, fita, no gigante. Fita, vai, fita, vai. Alô, o quê? É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. rebolando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, bora, Betinho! É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Joga tudo, joga tudo, joga tudo. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Ele tá na área, Betinho Playboy! Joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Alô, Melri! Betinho Playboy, mandou patrocinar. Betinho Playboy, mandou patrocinar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. E aí, Pio? Eu... Bora, Pio, pra cima! Olha a Theo, mandou patrocinar. Farinha Thaís na Olha área, Theo, meu irmão! Tequila e Siroque. Tá confirmando. Tudo confirmado. Quero... A presença deles. DJ Gordo, DJ Pe... Aniversário do Patrese. Vai na pressão, vai, chama na pressão. Meu maior beat é o Patrese. O ba... Lá no Cangai, aniversário do Patrese. Bora! Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, Betinho, joga, joga, joga, joga, joga. Apaga a luz que tá liberada. Olha a galera do camarote até fim doida. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que... Então canta, vai! Vocês! Pou, pou, pou. O Patrese virou de... O quê? Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O Patrese virou de vez. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. As melhores! Rock doi. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom. E o bagulho vai ser louco. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais um uísque, desce mais tequila. Até mandou avisar que a festa vai até outro dia. Bota mais um uísque, bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. Vai, vai, Betinho, uma trajada. Pode aumentar. É sucesso, então DJ, bora. Pode aumentar. Só vai até o 10. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Eu já falei. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. É doido. Bota no 12. Alô, Mel. Só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coke e o dourado na voz. Pega Xandão, hoje é depressão. O uísque blue e levo, tem siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Agora! Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar bagulho. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Toma, toma, toma, toma. 3, 2, 1, vai, vai, vai, vai, vai. O Hamilton do táxi tá na área. Hamilton do táxi do Prime. Ele tá aqui, ó. DJ Leão e vem Macedo. Diz. E aí, Camille Silva? Lá do setor, meu irmão. Lá do Juruna. Aí, Camille! Beijão pra você, mulher! Olha a Glaucio também. Bora de caçada. Tudo aqui, junto e misturado. E aí, Lohan? Vai! Vai, vai, vai, vai. É pra balançar. O rock tá doido e não tem que rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido. A TF não para, então toma! As molecas já estão na... O quê? Vai! As molecas já estão na fita. Opa! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. É muito bom essa música, mano. Pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, Melri! Olha o Breno, olha o Breno, gosta. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. É gigado! Vira, vira, vira, vai! Amigos. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. DJ Patrese. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei. Gordo da tartaruga. O homem do Sagitário tá na área. O rei dos periquitinhos. O quê? Bota na pressão, e bota na pressão, bota na pressão. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. E caqueado, vai, e caqueado, vai, vai, vai, vai. DJ Patrese na pressão, ele vai botar. Canta, Bertina! Vai, vai, vai! Bora, Patrese, bota na pressão. Bora, Patrese, bota na pressão. Bora, Patrese, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Junto e misturar. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora ficha! É o baile do Patrese, e doida, e doida. É o baile do Patrese, e doida. Vem curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará. Faz a galera delirar. É muita onda. Dá-lhe no gingado, dá-lhe no gingado. Quem gosta de putaria agora? Vocês que me pediram um pouco de putaria. Aqui E o bagulho é doido. Tava sentindo saudade de te dar um bagulho doido. Saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra ela. Então o que que vai? Como? Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava. Hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra. Hoje tem, vem. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Que venha a chuva! E dança, dança, dança, dança, dança, dança! O amigo Ticuna já na área. O Igor também, o Maicon, o Adriano. Suas lágrimas não é amor. Eu quero um beijo. Não é amor. Eu quero um beijo. Não é amor. Vira, vira, vira, vira, vira. Meu amor, mas meu passado pode. Então diz. Vou falar. Uma chance, baby. Eu vou provar que mudei por causa de você. Ao um verdadeiro amor, vou me entregar. No passado, se mulheres chorarem de amor, não é bem sério que na verdade, meu amor, você mudou tudo. Dá-lhe, Juninho! Olha uma isso da família Robson. Eu mudei. Eu mudei. Eu juro que mudei, mudei, baby. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Chama aquela se bem! Solteiro, e as amigas? Aqui, ó. Negar. Alex, Alex do lanche tá na área. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai! caqueado, é caqueado, caqueado, caqueado, vai. Ela tá na fita, ela tá na fita. E doida! Ela tá na fita, ela tá na fita, ela tá na fita. Ela tá na fita, ela tá na fita. E faz, tá na faz, fita. Faz. E faz o caqueado, e fumo baseado. E faz o caqueado, o quê, e quê? Fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Vocês estão prontas? Estão prontas, estão? Então bora! 3, 2, 1, virou! O quê? Como é? Dá-me uma voltita outra vez! Bora, neguinho! Nossa, que delícia esse vale, toma uva! Nossa, que delícia esse vale, toma uva! Meu parceiro, empresário Augusto Filho já na área. Toda baladinha do Jurunas já apresento com a gente. Augusto Filho, é no e quebra, quebra, quebra, quebra, quebrando. E vai quebrando, e vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Demon!